AJ Jonatas Felipe, de Itajaí, SC. Você pode até copiar, mas igual, jamais. Deixa ela passar, não olha, nem mexe. Não olha, nem mexe. Ah, é terrível. Ela não anda, ela desfila. Ela é top, capa de revista. É a mais, mais. Ela arrasa no look, tira foto no espelho pra postar no Facebook. Ah, é terrível. Cê gosta mais de Red Label. Jonatas Felipe, novas. Não precisa procurar, pois é só aqui que existe. Melhores DJ, Champion A, Titanic. Não precisa procurar, pois é só aqui que existe. Por isso eu te convido pra dançar no Titanic. Esse é o Malha Funk. Os moleques são dengos. Vem pra cá, tchutchuca linda. Vamos, dale. Jonatas Felipe, o rei das novinhas. Jonatas Felipe, só se não gosta. Hey people, yeah, I know I choose to make a place. I need to take you my my name is Jonatas Felipe. Solta a batida aí, compadre. Vou mandando um beijinho pra filhinha e pra vovó. Só não posso esquecer da minha eguinha. Pocotó, pocotó, pocotó, pocotó, pocotó. Pinheguinha, pocotó, pocotó, pocotó, pocotó, pocotó. Pinheguinha, pocotó. O jumento e o cavalinho, eles nunca andam só. Quando sai pra passear, levam a égua, pocotó, pocotó.